E já deu pra ver, você mexe comigo. Vem me conhecer, que eu te quero comigo. Dá pra perceber, quando você passa eu sigo. Com meus olhos tentando encontrar nos seus o abrigo. Eu sigo até o amanhecer. Sigo até eu me perder. Pra minha melhor canção. Mas se não for, não vou lamentar. Ainda tem uma solidão sempre a me acompanhar. E também a planta paz, a paz que nitidez ao perceber. Me pego a ver algo sobre a terra. Somos bibelôs em plena luz da festa. Na imensidão, dentre tantas matérias, quanto mais eu penso, enlouqueço bem depressa. Eu tento achar algum porquê. Só pra essa vida valer. Sei que você pensa que eu sou ruim da cabeça, pois quando escrevo sobre amor eu sempre termino com a dor. Talvez essa seja minha natureza. Escrevo vendo estrelas e a letra vem. Pra mim, o som já vem assim. O som já vem assim.